launch in 3, 2, 1. Sabe quem é que tá? É a funk insano. É a funk insano. Caralho, música nova. Hoje nós tá cheio de mulher. A putaria começou. Os invejosos falam que é sorte, mas eu digo caô, porque eu não posso fazer nada. Se meu bagulho andou, hoje ela senta, senta, senta sem caô. A minha pica, meu amor. Hoje ela senta sem caô. Minha pica, meu amor. Hoje nós tá cheio de mulher. A putaria começou. Os invejosos falam que é sorte, mas eu digo caô, porque eu não posso fazer nada. Se meu bagulho andou, hoje ela senta, senta, senta sem caô. A minha pica, meu amor. Hoje ela senta sem caô. A minha pica, meu amor. Caralho, música nova. E aí, viu, funk insano? Tá vindo com Zé Biclip e monstro, cachorro. Assim a concorrência não aguenta. Hoje nós tá cheio de mulher. A putaria começou. Os invejosos falam que é sorte, mas eu digo caô, porque eu não posso fazer nada. Se meu bagulho andou, hoje ela senta, senta, senta sem caô. A minha pica, meu amor. Hoje ela senta sem caô. A minha pica, meu amor. Música nova.